Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Vamos começar a bancada aqui que hoje tem... volta, depois de 3 meses fazendo nada, eu vou chamar logo ele. Thiago Dalli, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite pra minha família. Estou muito feliz de estar de volta. Tá, 10, boa noite. E já solto o meu destaque aqui para os meninos da base do São Paulo. Será que vai dar certo algum dia eles juntos? Pedro, Lucas Fernandes, David Neres e Luiz Araújo. Promissor? Quem sabe? Você daria certo no São Paulo, disso eu tenho certeza. Obrigado, Guilherme. E do lado dele, Vinícius Henrique, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Santos e São Paulo, né? Pois é, Michel Bastos está na lista de interesse do Santos para o ano que vem. É, a turma aí do Estelinha, né? Ele gosta de uma cerveja, né? Michel Bastos? É. Ele adora uma cervejinha. Confesso que eu não sei. Ele gosta, ele é jogador de balada. E na frente dele... Não sabia disso, não. Não, imagina. Você já foi na balada com ele várias vezes? Descubra. E na frente dele... Na frente dele, não. Aqui à minha frente, Rafaela de Oliveira, boa noite. Boa noite, gente. O meu destaque hoje vai para a seleção brasileira, que enfrenta a Argentina no Mineirão. É, jogão super clássico aí. Para fechar a bancada, Vitor Correia, boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavão. Boa noite, minha mãe linda, que eu amo muito. O meu destaque vai para os... 3 ou mais jogadores que voltam de empréstimo para o Corinthians. Michael Mendonça, Alan Mineiro. Pomito. Segundo o Vinícius, Alan Mineiro tá grande. Pequeno ele, viu? Tá grande, tá. O menino. Vocês vão ver quando ele voltar. Então já vamos falar aí do São Paulo. Solta o hino aí. É, já aproveitando o destaque do Vinícius, Michel Bastos se interessa ao Santos. Eu queria que você comentasse um pouco aí, Vinícius. Pois é, pra alegria do São Paulo, né? Que quer se desvencilhar do Michel Bastos de qualquer maneira, né? De qualquer forma, tanto a diretoria quanto o jogador. Os dois têm o mesmo interesse e a torcida também, né? Né, Thiago Dalli? Ah, eu não tenho muito a declarar sobre isso, porque vindo dinheiro e um jogador decente, tá ótimo, né? Pois é, eu vamos acho que... Vamos ver o que o São Paulo consegue, um jogador valorizado, né? Sim, então, eu acho o Michel Bastos um bom jogador, tecnicamente. Mas acho que ele não tem mais ambiente no clube. É que ele fazia bons jogos, né? Ele era o diferencial, né, do clube. Só que agora parece que a moral dele lá, junto com a dirigente, com o treinador, foi por água abaixo, né? Então, ele atuava na meia-direita, né? E eu achava que ele não jogava tão bem. Fazer a pique Robin, assim. Isso, né? É, mas Robin, né? Não, pique não, Robin. Não, o Michel Bastos parecido. É melhor que o Robin, né? Vamos. Aí ele foi pra meia esquerda e eu acho que ele melhorou de produção. Sim. Quando ele começou a atuar pelo lado esquerdo. E aí ele até, quando ele fez uns gols pelo São Paulo na Libertadores, mostrava sinal de raça, né? É, fala da dengue agora, fala da dengue, que ele pegou a dengue e não melhorou há 3 anos já. É hemorrágica? Ah, não é possível isso. A grande verdade, eu acho que ele pegou birra do time, birra da torcida, e não tem mais ambiente pra ficar no São Paulo. Eu acho que se o psicológico do jogador não tá bom, não tem físico que acompanhe, e eu acredito que seria muito bom pro Santos e pro São Paulo. Eu acho que é bom pra todo mundo. Se ele sair pro Santos, ele vai destruir no Santos. Flavão, você gosta do Michel Bastos? Gosta, né, Flavão? Se ele for pro Santos, ele vai destruir. Vai, o Santos vai melhorar muito. Ah, ali com o Lucas Lima, com o Vitor Bueno. Vai disputar Libertadores, Renato. Coisa que o São Paulo... Né, atualmente não tá longe de conseguir. É, então, isso que eu ia falar, o problema é a troca, né? O que o São Paulo vai querer? Manda que o Joel e a Vila Belmiro, né? O São Paulo vai querer o Lucas Lima. É. Ah, não. Joel, tem que mandar a Vila junto. Eles vão querer um baita jogador, né? É de Vitor Bueno pra... Pode vir Lucas Lima. Aí eu não aceitaria. Mas vocês acham que se o Michel Bastos ficar pro time do ano que vem, você acha que ele não pode ser titular ali com a chegada do Wellington Nem, ajudar um pouco mais de experiência? Vocês acham que não pode dar certo? É que eu tenho certeza que o Michel Bastos não vai ficar no São Paulo. Eu também. É, eu recebi essa informação. Não, eu não recebi nenhuma informação, mas eu tenho certeza. Veio do céu. Veio do céu. É divino. Foi um aviso. Eu acho que ele sai também. Não tem clima e eu acho que quando tem você mais. Não tá no lugar que é um ambiente de trabalho favorável, eu acho Sim. que nada começa a dar certo, como eu a gente já Eu acho que vê, ele né? poderia ser muito bom hoje. Não precisava nem esperar ou nem chegar. Eu acho que ele poderia contribuir muito, porque ele é um bom jogador. Mas eu acredito que a questão dele seja mesmo a questão de ambiente. É, então... ninguém duvida das qualidades técnicas Sim. dele, né? Acho que ele já mostrou diversas Sim, vezes. Com certeza. E outra, vocês falaram do Alinton Ney. Pô, é uma puta sombra pra ele, né? É uma sombra que pode até... Tipo, é se ele sair mesmo... Pô, beleza, né? É pro Wellington nem... É só que se ele ficar, vai ser um duelo... Sim. Bem... Aliás, grande contratação do São Paulo, né? Pra bem mim, boa. Pelo menos, o Wellington nem... Que já falou que tá doido pra atuar com a camisa do São Paulo e que pode jogar junto com o Cueva. É, ainda bem não, que ele vai falar que ele tá doido né? pra jogar. Com o Cueva ele vai Imagina jogar, Imagina se né? ele falasse, assim, não Chaves? Tenho vontade de não, jogar. Não, eu ia falar do Chaves agora. É, o Chaves é bem fraco. O Ulisses veio aqui ontem e falou que é um dos piores atacantes dos últimos anos do São Paulo. Nossa, mas teve muito ruim, não é assim também? Não, mas o Chaves é muito ruim. Não, mas teve mas muito eu quero jogador saber. Ruim. Com perdão da palavra, o Chaves é um Ele é o Gustavo ali. Não, é sério. Mas, ó, Meu no Deus. Sábado, estavam gritando o nome do Luiz Fabiano antes do jogo. Eu não sei se é o nome certo, mas eu quero saber de vocês. Quem seria o cara pro São Paulo? Se pudesse escolher qualquer um, assim? Não, também não vai falar Benzema e Luiz Soares, não, que não jamais é desse jeito. E o Lewandowski, eles. Pode? Ah, o Lewandowski às vezes ele pode. Deixa ele quer dar a opinião dele. Não, não. Fica à vontade, Rafa. Posso a rádio falar? É sua. Eu gostaria de ver o Lucas Prato com a camisa do São Paulo. Você e a Independente. E a Gaviões eu também. Eu gostaria viu? Também. A Gaviões não, claro, também. Mas é um nome que tá sendo ventilado aí pra ir pra outros times. É, falta dinheiro, porque Sim. o Palmeiras foi tentar e pediram 35 milhões. E olha milhões. Que o Palmeiras é o São Paulo que mais tá em boas condições financeiras, né? É, um centroavante pro São Paulo no Brasil, pensaria o Lucas Prato, mas precisa de dinheiro? Não sei também. Pensando assim, agora teria que comprar. O Fred. Não tem, não, né? O Fred não sai do. Não tem. Não tem. Chiesa. Hashtag volta Chiesa. É, volta Chiesa. Matador. Eu acho que talvez o Marinho, né? Não, mas não como centroavante. Mas 17 milhões é caro também. Mas ainda falando sobre números, eu pelo menos não acho os números do Wellington muito bom. Muito bons. Ele, desde 2013 a 2016, quando ele. Período que ele tá no Shakhtar, em 51 jogos ele fez 9 gols. Mas Rafa, eu vou deixar meu comentário rápido Bondade. Aqui. Por favor. Quando os jogadores eles saem do Brasil, eles querem ganhar dinheiro, eles não querem jogar futebol. Ele ficou 3 anos com a conta bancária aumentando, comendo bem, vivendo bem, agora ele voltou pra jogar futebol. Mas eu acho o que importante assim, é o bolso, você né? Você vai pra, é pra Ucrânia, ele tava no Shakhtar. Ucrânia. Tendo guerra, você vai fazer o que lá? Sim. Guerrear? Você vai ganhar dinheiro. É, concordo. Mas tem esses dados aí, são interessantes, que muitas vezes podem iludir ou atrapalhar. Vou é, dar um exemplo. O Vini lembra muito bem do Roger Guedes. Roger Guedes, e eu ia dar o exemplo do Dudu. Pode soltar, solta quando na foi roda. Contratado, tinha 2 gols pelo Campeonato Brasileiro. 2 gols, se não me engano. Eu lembro que nos programas esportivos só mostrava 2 gols. Então, 2 gols não dele. Não tinha mais nada pra de passar. De rebote. E no Palmeiras... É, um dos gols foi de rebote. Que acho que o jogador não precisa só fazer gol. Ele é um jogador de lado, né? Então ele pode criar muitas jogadas. É um jogador que driblador. Né? Fundamental. O drible, o passe, Gosto. A criação. Mas tem um detalhe também que ele mesmo disse numa entrevista, que ele nunca, eu acho que se não me engano foram 10 jogos, uma quantidade assim bem pouca, de jogos que ele jogou o jogo inteiro. Ele falou que tinha um problema com o técnico do time, e ele jogava a maioria das vezes, quando jogava, tipo, 10, 15 minutos da partida. Então fica mais difícil. Pois é. É que eu lembro dele no Fluminense, né? E no Fluminense ele jogou muita bola, pra mim. Eu lembro que aquele time foi campeão brasileiro, ele foi fundamental naquela campanha. Eu Sim. acho que a gente vai lembrar do jogador pelo que ele fez aqui, né? Porque a gente não assiste não. muito ele no campeonato Confesso ucraniano. Que eu não assisto. O campeonato ucraniano também muito, fraco, né? Inclusive, ele pediu uma dica, assim, uma opinião para os jogadores Bruno e Carlinhos da época do Fluminense. Que falaram pra ele vir e tal, que seria uma boa pra ele, e aí ajudou, no caso. Excelentes jogadores, viu? O Bruno Carlinhos? Não dá. Se quiser levar pro seu time, que eu não vou citar aqui, pode levar. Mas pulando um pouco esse lado de contratação, o Thiago Dalli lembrou da base do São Paulo, né? Do Lucas Fernandes, David Neres, Pedro. O que vocês acham? É o futuro do São Paulo? Ah, cara, Luiz Araújo fez o primeiro gol dele... David Neres está encaixando como titular, o Pedro entrando em alguns jogos durante a partida. Eu acho que assim, tem que dar uma moral para eles e também tem que dar minutos, sabe? Nem que seja num jogo ganho, colocar o menino no segundo tempo para jogar um tempo inteiro. Coloca, dá minuto pro Lucas Fernandes, sabe? Eu acho que é uma boa tentar, até porque o São Paulo investe muito na base, não é pouco dinheiro não. Esses caras já ganham muito mais do que a bancada aqui junto. E, cara, Tem que deixar os caras jogarem pra mostrar qual que é o valor deles, se eles valem assim mesmo. Olha, eu acho que o Luiz Araújo não eu acho que não vai. Eu acho que enganação, ele cisca muito. Né? O Wellington muito. Nem é melhor, ele por teve, exemplo. E ele teve bastante oportunidade. O David Neres tá jogando bem. E o Lucas Fernandes também tava jogando bem e se machucou. Eu acho que esses dois são nomes que podem dar certo. Acho que o Luiz Araújo não. É o famoso trio Pedro do Morumbi? Também, não. Ele cisca muito, Luiz Araújo. E o Pedro também pode ser uma, ele é uma, ele uma boa é uma opção. Espécie de Marlos. Ele ciscava muito. O Marlos. Ele teve chances no Campeonato Brasileiro e ele não tava jogando bem, Luiz Araújo. Tanto que ele foi pro banco de reserva. Verdade. Né? E ele voltou agora e fez o gol. Me revoltava esse Luiz Araújo. E base essa que ontem jogou contra o Sport pela Copa do Brasil Sub-20. E inclusive quem tava lá... A produção não colocou isso aqui, hein? Um gol de pênalti, 1-0, vitória tricolor. Confirma pra mim. Exatamente, obrigado, jogo de volta, Rafael. Lá na Ilha do Retiro. E quem tava lá assistindo era o Rogério Ceni. Grande ídolo da torcida tricolor. É menino da base, o Rogério Ceni, né? Da base do Mato Grosso, né? Só se for. 15 anos, né? É 15 em cada anos. Perna. Bom, falando em base, vamos falar de um time que solta muito bem seus jogadores. Solta o hino do Santos aí, Flavião. Vocês são paulinos, pô. Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. Ô, Flavião, que isso? Você soltou a gravação aí do Ulisses? Eu não entendi nada. Eu achei que ele tava feito de propósito, mas. Eu acho que foi um aviso. Pra alguém aqui da bancada, né? Hashtag desculpa. Não tá falando nada. De maneira alguma. Você é São Paulino, pô. Vamos voltar pro programa e falar do Santos, né? O Peixe quer contratar o meia Felipe G2. Ele atua pelos dois lados do ataque. E, segundo a produção, ele gosta de chegar por trás. A produção escreveu isso aqui. Aí não me agrada. Se o Santos tem interesse nesse tipo de jogador... Não te agrada, então. Sem querer desrespeitar a torcida santista Fábio Rangel e companhia, acho que não cai muito bem. Ele se destacou na Libertadores de 2014 pelo time do Defensores. Ele jogava ao lado do Arrascaeta. Ao lado. Não atrás. Ele chegava por trás. Você gostaria que ele jogasse atrás de você, Dani? Eu não. Não ia nem no vestiário lá. Ele ia se destacar no vestiário. Ele ia te dar várias bolas? Que opa! Que é isso? Mas e aí? Eu não conheço o jogador. Eu também não conheço. Também não. Bom jogador. Então acabou, vamos mudar a gestão. Eu acho que o Santos precisa de reforços no meio, né? Porque tem o Lucas Lima, que caiu de produção, o Vitor Bueno. O próprio Thiago Maia também. Você não ouve mais falar dele depois da Olimpíada. Caiu bastante também. Tá muito... O Vecchio também eu acho muito lento. Eu nem acho ele ruim, o Vecchio, mas eu acho que ele é lento. Não põe grande ritmo no jogo, dinâmica no jogo, sabe? Eu acho que precisa de reforços no meio de campo, o Santos. Pode falar. Porque você depender só de um ou dois jogadores também é complicado, né? Porque se o Lucas Lima sai, aí o Vitor Bueno, exemplo, machuca, pô, só o Pastor ali, o Renato, aí complica um pouco pro Santos. Tem o Jean Mota, mas também não... Aí, falando em reforços, eu vi uma matéria que o Santos declara que vai atrás de um zagueiro, um lateral, um meia e dois atacantes para atrás reforçar. De um time inteiro. Um bom time, né? Para 2017, Libertadores e etc. E, além disso, pretende não desmanchar o atual time, o que é bem difícil. Mas vai desmanchar com o Michel Bastos, que é esse interesse. Desmanchar? Quem sairia do Santos? Ué, eu sairia. Ricardo Oliveira não sairia. Zeca. O Zeca sairia. Thiago Maia. Mas o Zeca falou que já queria ficar. Mas uma boa proposta vai ser, tipo, do Paris Saint-Germain. Assim, 50 milhões lá pelo Zeca, pô. Aí vai. Nossa. Não sei. Exagerou, né? Tá jogando FIFA? Não sei. Eu não sei se receberia essa proposta. Mas, Lucas Lima, não sei se sairia. Zeca, Thiago Maia e Lucas Lima, pra mim, os três saem. Mas o Lucas Lima já teve Olímpico, proposta, né? Não saiu, né? Mas o Lucas Lima hoje, o que tá jogando? Nada. Não, brincadeira. Ele tá... ele é um cara importante no meio de campo. Mas ninguém tá negando a importância do jogador. Ele é um cara importante. Ele cria bastante jogadas. Contra a Ponte Preta, ele não foi tão mal. Ele até jogou bem. Quem jogou mal foi o David Braz, né? Nosso querido David Braz. Não jogou, Lucas Lima. Confundi. Coloca alguma coisa aí também, Flavião. Quanto Palmeiras. quem jogou mal foi nosso querido David Braz, né? Travou, Flavião? Nossa. É por isso que eles estavam querendo trazer o Alex. Tá no Milan. Ele tava no Milan, agora eu não sei onde ele tá. Não sei onde tá o Alex, mas o David Braz não dá. E querendo também um lateral chamado Matheus Ribeiro, do Atlético Goianiense. Vocês conhecem? Bom jogador. Você acompanha o Série B, mas... Você acompanha, às vezes você lembra. É lateral esquerdo? Ele é lateral... Não sei dizer. Vou procurar. Pelo amor de Deus, lateral esquerdo. Lateral esquerdo? Mas ele não tá jogando titular, que joga o Juninho. O joga na direita. Atlético Goianiense? Do Goiás. Você falou do Goiás? Não, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Ah, ele jogou, eu fiz o jogo dele. Legal, não lembro, mas não vou lembrar, né? Que bancada parece devagar. Nossa, hein? Faz o jogo e não lembra do jogador. Eu não vou lembrar são do tantos. Lateral direito do Atlético Goianiense, né? Vou me desculpar, mas. É lateral esquerdo. E do lateral esquerdo do Palmeiras? Lateral esquerdo do Palmeiras a gente sabe, né? Todos aqui. Lateral esquerdo do Santos, a gente também sabe. Do São Paulo, do Corinthians. Vini, você não vai escapar de eu falar seu time um dia, menino. É, Vinícius. Mas vamos voltar para o Santos e falar um pouco de meio de campo. O Renato vai bater, vai igualar o recorde dele de 2002, de maior número de jogos no Campeonato Brasileiro. Ele participou de todos até aqui, nem por suspensão. Tá novo esse menino. Força de vontade, né? Isso é o que define ele. Porque, pô, ele tem 37 anos, pô. Tem jogador com 22 que não consegue correr. Sim, e eu vi uma entrevista dele falando que ele acredita que esse físico que ele tem hoje é uma consequência de desde sempre. Porque ele falou que desde muito novo ele se preocupava com essa questão de físico e tal, justamente para poder ter uma carreira longa. Então, e detalhe, nessa campanha de 2002, que foi o brasileiro do Santos, ele não tomou nem um cartão. Caramba. Ele jogou todos os jogos. Detalhe que um volante não tomar cartão no Campeonato Brasileiro inteiro... É um dado diferencial. O mais perto que eu me lembro é o Ralf, que tomou 2. E nenhum vermelho. E o Pierre, que tomou 2 também, acho que em 2009, 2007. Um negócio já assim. Já é um dois diferencial. 2 cartões? O cara não foi suspenso por cartão vermelho. E não tomar nenhum cartão no campeonato inteiro. Tudo bem, aqui eram menos jogos, né, em 2002, por ser mata-mata. Mas é muita coisa. Ele joga muita bola. Ele tem muita qualidade técnica. Sim, e o Santos já deixou claro que até quando ele falar que pode jogar, o contrato dele, se não me engano, vai até o final do ano que vem, mas caso ele acione que pode continuar jogando, o Santos está de portas abertas. Ele precisa de um volante mais novo, né, para jogar junto com ele. Sim, porque para ele marcar jogadores rápidos, Thiago com habilidade, Maia, é complicado. Thiago Maia não está jogando. Mas ele eu falei aqui terça-feira. Ele está machucado? Não, ele está jogando mal. Depois das Olimpíadas, nenhum dos jogadores voltou a jogar bem. Os que nenhum. Ganharam. Nenhum. Eu falei isso, todos concordaram. Nem o Neymar. Luan, Wallace, Rodrigo Caio, Zeca, Thiago Maia, Gabriel Jesus, o Gabigol. Lateral esquerdo lá do Atlético Mineiro lá. Douglas Santos. Quem é que tá jogando bem? Mas ele foi vendido, Douglas Santos. Goleiro do Atlético Paranaense. Tá ok, nada demais. Goleiro. Tomou 3 gols no Marinho e 3 gols que ele podia defender. Eu acho que o Rodrigo Caio tá jogando bem. Eu acho que ele tá Rodrigo normal. Caio. Mas de 23 resto, jogadores, um? O resto caiu de produção mesmo. O Jesus, por exemplo? Muito de produção. Tá o quê? 10 jogos sem fazer gol? Tá, 10 jogos. O último jogo foi contra o Flamengo, não foi? Uhum. A gente vai falar mais pra frente. E o próprio Renato, ele comentou que não vai jogar a toalha pelo título brasileiro, mas ele já se diz feliz com a vaga da Libertadores garantida entre as três primeiras colocações. Eu acho que garantindo a vaga na Libertadores já dá um ânimo a mais, ainda mais para o atleta que tem mais um ano de contrato. Ele quer disputar a Libertadores, jogar em alto nível, como a gente percebe a vontade que o cara tem de jogar com 37 anos nas costas, com um físico absurdo desse, jogando melhor do que moleque de 17 anos, que está chegando com o físico tinindo, comendo a bola, tá ficando para trás. Então eu acho que é muito legal o Santos ser classificado, que já está praticamente garantido, né? Eu não vou garantir aqui, dá 100%, porque ainda tem que, mais quatro jogos? Rodadas. Quatro jogos. Então... E o Santos tem jogos complicados, né? Cruzeiro fora, Flamengo fora, Vitória em casa e América Mineiro em casa. É um robô, temos um robô aqui. Não, é pro... Footstats. É trabalhador. Acredito que o... Eu acredito que essa rodada seja decisiva pro Santos se quiser ser campeão brasileiro, né? Tá preocupado com os jogos do Santos, então, né? Então, isso que eu ia falar. De duas, uma. Ou essa rodada. Você é santista ou você tá torcendo pro líder. Não, acompanha os jogos. Você tá muito. Você decorou todos os jogos. Os próximos jogos do Vitória. Do Vitória, o Santos. O Palmeiras. Esqueci agora. Esqueceu, né? O Coritiba. Por que você só lembrou de Santos e Palmeiras? Não, porque eu lembro da cima da tabela. O Coritiba. Falei do Coritiba, você só ninguém fala nada. Em cima na tabela, né? Falei que o Vitória. E o Atlético Paranaense, que tá brigando pelo Coritiba. O Atlético Paranaense pega o Flamengo. É bom. Você tá se entregando. Mas acho que essa rodada é decisiva pro Santos se vai ser campeão ou não. Porque o Palmeiras pode perder o jogo do Atlético Mineiro em Minas, que eu acredito que aconteça. E o Santos vence o jogo na Vila. Fica 3 pontos e o Santos tem total chance de título a partir dessa rodada. 3 pontos dá pra buscar. Você tá supondo que o Palmeiras perde e o Santos ganhando? Sim. Aí você acha que dá pra acreditar mais no... Pra mim são resultados em algum vacilo, que vão acontecer. Em algum vacilo do Verdão? Pode. É que o Palmeiras não tá jogando bem, né? Mas depois a gente fala do Palmeiras. Santos. O Santos também não tá jogando muito bem. Praticamente agora, Palmeiras, eu só quero avisar que o volante de origem, o Yuri, né? Ele vai substituir o David Braz na zaga, que você criticou. É que ele entrou bem no segundo tempo. Eu não sei se o Flavião gosta. No segundo tempo, contra a Ponte Preta. O Flavião fez uma cara aqui de que aceitou. O Dorival tirou o Nogueira e colocou o Yuri de zagueiro. E ele entrou muito bem. Ele até deu passe pro segundo gol do Santos, no finalzinho, o gol do Copete. E ele entrou, jogou Copete. Muito bem o Yuri no segundo tempo. Bom, falamos do Santos vice-líder, agora vamos falar do líder. Solta o hino aí. Quando surge ao viver de imponente. É, e o Palmeiras não só ganhando dentro de campo, mas também fora nos processos e problemas judiciais. Olha aí, Dali, seu time. É, na segunda parte do processo contra o ex-empresário do Gabriel Jesus, o Palmeiras ganhou e os advogados que estavam defendendo o empresário estavam pedindo que o Palmeiras pagasse 22,5% dos 121 milhões que o Palmeiras arrecadou do Gabriel Jesus, o que daria mais ou menos 27 milhões de reais, e a justiça negou o pedido, então o Palmeiras ganhou e não vai precisar pagar nada pro empresário. Bom dinheiro pro caixa aí, Vinícius? Claro, né? O Palmeiras vai acabar ganhando 80 milhões, porque na verdade o Fábio Caran, que é o nome do empresário, ele rompeu um artigo que estava no contrato, que não dá para explicar. Ele deu uma parte do dinheiro para uma empresa que não pode dar para a empresa essa parte, essa porcentagem no jogador, e aí o Palmeiras jogou na justiça e venceu, e essa parte agora fica com o clube. Boa explicação. Não, é porque são, é coisa mais jurídica, né? E aí, o ouvinte ficou por dentro já. Não, deu pra entender. Mesmo. Enfim, o Palmeiras ganha mais dinheiro. Não, foi um bom resumo. Foi um bom resumo, gostei. Ganha mais dinheiro, além de já ter bastante dinheiro. Ganha e possivelmente vai renovar a parceria com a Crefisa, que é a patrocinadora master do time. E eu vi uma matéria hoje de manhã, na verdade eu li uma matéria em que tinha esse assunto mencionado e também o fato de, com a parceria renovada, ter mais dinheiro ainda pra ir atrás do Lucas Prato. É, a gente já tinha falado dele antes, mas agora a gente pode continuar falando. O que vocês acham? Nossa, que homem. Mentira, eu gosto dele como atacante. Ele acho bem bom. Ele é mil vezes melhor que o Barrios. É, o Guilherme junto, pareceu, né? Dar uma bela empolgada, né? Pra mim, o Lucas Prato é melhor que o Gabriel Jesus. Você gosta dele? Pera. Gui? Do Calma. Lucas Prato? Sim. Eu acho. Nossa, demais. Eu pra acho. Mim é um dos melhores atacantes da América do Sul. E dele no Palmeiras? É diferente, dele né? Dele no Palmeiras eu gostaria de ver. Eu gostaria... Vamos parar de se cortar aqui. Vai. Desculpa, ouvinte. Deixa eu responder o Dali primeiro e depois o Vini conversa com o Vitor. Dali, eu gostaria de ver o Lucas Prato com a camisa do Palmeiras porque eu acho que ele se encaixaria no estilo de jogo. Como também eu gostaria de ver o Jô ano que vem no Corinthians porque eu acho que vai ser um bom nome ali no vai ataque. Vai ser um lindo nome. Acho Fala. Que é isso. Fala, Vitor. É um grande homem, né, o Jô? Então... Pra mim, o Prato e o Gabriel Jesus têm características diferentes. Porém, né, saindo um entre o outro, é uma... É um nome forte. É que eles estão jogando na mesma posição, sim. Certo? E o Jesus não tá jogando nada agora. Sim. E acho que pra Libertadores, um time que tem que ser campeão, ele precisa de craques. De cara acima da média, que resolva o jogo. E o Lucas Prato é um cara diferenciado. Ah, sim. E o Gabriel Jesus ainda não tá me demonstrando essa total confiança de ser um cara diferenciado, muito novo ainda. Não vai ser aquele cara que vai resolver a Libertadores. Lucas Prato é bem mais experiente. Mas, Vini, eu queria saber se você tá falando em ter muitos nomes de craques e tal, por que o Palmeiras contratou o Johan? Eu acho que todos os anos o Alexandre Matos tá trazendo revelações do campeonato. Ano passado, esse ano trouxe revelações do ano. Por exemplo, trouxe o Tietê. Eric, Roger Guedes. São três novos. Mas trouxe alguns experientes. O Edu Dracena. Moisés, que tava jogado lá na Europa. É. Mas então, aí, por exemplo, trouxe o Vitor Hugo. Trouxe o Thiago Santos, que eram revelações que ninguém conhecia. Agora trouxe o Johan, o Rafael Veiga e o Keno, que são três revelações. E agora, acho que depois vai trazer uns caras acima da média. E todos esses nomes são titulares ou ajudaram muito o Palmeiras ao longo do brasileiro, né? Todos eles conquistaram espaço. Só o Roger Guedes, né? Que deu aquela miada, assim, digamos. Eu acho que o Eric foi o pior desses. Eu acho que o Roger Guedes foi mais importante que o Eric. É que ele jogava meio que sozinho no Goiás. Aí pegou lá, aí tinha que tocar a bola. Não vou tocar, não vou jogar sozinho. Aí reserva, pronto. Vocês estão falando de elenco? Eu queria que vocês me respondessem uma pergunta. Posso? Com certeza. Não. Não, você pode perguntar, se a gente vai responder. Não, não, é então diferente. Eu vou perguntar. Vocês estão falando de elenco e tal, não sei o que lá. Vamos supor que o Palmeiras ganhe. Ganhe o quê? O Campeonato Brasileiro. Que eu creio que isso vai acontecer. Você acredita? É, eu acredito. Eu acredito no Santos. Eu também acredito. Então, mas vocês acham que o Palmeiras sofre um desmanche, bem como sofreu o Corinthians? Não. Pela... Não? Não. Não. Por ser campeão brasileiro e tal, tem aquele... O que, que vocês acham? Sabe por que eu acho que não? Porque o Corinthians foi campeão ano passado muito acima da média. Muito. Sim, isso também. Verdade, você pegava aquele time e você falava, ah, eu quero o Gil. Ah, eu quero o Renato Augusto. Ah, eu quero o Jadson. Eu quero o Fagner. Eu quero todo mundo daquele time. Até o Wagner Love surgiu no Mônaco. Impossível aquilo. E o Palmeiras esse ano, jogos... Ele pode ser campeão, sim, mas não é aquela coisa de... Jogo bonito. Não. Sempre. Eficiente. É eficiente. É que eu acho que é por uma série de razões isso, né? Mas... E outra coisa que o Vinícius já comentou comigo em off, é que o Paulo Nobre, ele coloca a multa rescisória dos jogadores muito alto. A cláusula, né? O Renato Augusto, ele saiu de... 20 milhões, eu acho, 15 milhões. Então, basicamente de graça, pelo que ele tá jogando. Porque pra mim, tipo, o melhor jogador é do Brasileirão. E conseguir contratar, é Titi, é Roger Guedes, pô, Mina, grande zagueiro, é Vitor Hugo, ou qualquer outro, pô, vai ter que dar muita grana pra eles. Sim. Vai ser difícil. Então, que eu acho que o Mina é o menos, porque o contrato dele, o Palmeiras pagou 12 milhões e... Pro Barcelona tem um desconto. O Palmeiras venderia por 32. 31,8. 32 milhões. Arredondando. Eu nem acho muito, hein, pro Mina. Mas aí pro resto dos clubes, por exemplo, a multa é muito alta. 60, não sei quanto, mas é 60, 70 milhões, entendeu? É uma estratégia. É, uma estratégia. Então, ou e estratégia. Eu acho que, por exemplo, quais jogadores que poderiam ser vendidos? O Gabriel Jesus. Dudu. Dudu, mas é muito caro também. Não, mas eu tô falando que poderia ser vendido. Gabriel Jesus, Dudu, Roger Guedes, Tietchan, Moisés e Mina. Mas acho que só o Eric nem time. Vai querer. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Já falou 8 jogadores, já falou o time titular do Palmeiras. Mas você acha que eles vão comprar? Não compra. Não vão comprar. A multa do Dudu é de quase 80 milhões então? De reais. Mas é um time que surge. O Mônaco pode surgir. Esses mas times tudo bem, mas o que a gente quer dizer, por exemplo, né? O Palmeiras vende o Dudu, beleza, vende por 70 milhões. Mas aí tem dinheiro pra comprar outro cara, entendeu? Não, um cara melhor. Vai lá e compra o Thiago Tardelli e o Prato. Não é igual o Corinthians ano passado que vendeu e não tinha dinheiro pra comprar, até pra uma outra série. E contratou o Williams. É que é pelo dinheiro. É que já passava por dificuldade financeira o Corinthians, sim, né? Passa até hoje. Lamentável, né? Mas é isso. O que a gente tava falando de eficiência e tal, eu acho que. Tá bom. Eu acho que o... Desculpa. Eu acho que o Palmeiras tem essa... Tem uma tensão muito grande dentro do clube. Não ganha um título faz 22 anos. É muito nervosismo entre o clube, entre a torcida. Nem o torcedor não quer que jogue bonito. Só quer ganhar os 3 pontos. Só quer ser campeão. Faz 22 anos que não ganha. Você passa ali no Allianz Parque e dá uma tensão até. Cara, sente a galera tensa. É um só de passar, né? Perto do olha o jogo contra o Internacional. Clima, né? Olha o jogo contra o Internacional. Acabou o jogo, Dudu chorou. A torcida chorou. Eu vi. Emocionante, né, Vinícius? Tensão. Não, mas é muita tensão. Eu e são jogadores entendo. Novos. Olha o ataque do Palmeiras. Gabriel Jesus, Roger Guedes, Dudu. É muita pressão em cima dos meninos. É muito tempo então, que não ganha o título. É realmente Roberto, é uma tensão significativa. Tá pressionado. Eu acho que isso atrapalha. 50 anos, Zé Roberto não viu o último título. Viu, que ele jogava já. Ele jogava. Ele já jogava. Já. No 94 ele estava na Portuguesa. É. Tá? Junto com o Paulo Baier. Não, o Paulo Baier já jogava no junto com o Ademir. O Renatão 73. Também, né? Era o trio. Era os Renato. Três. Era o trio Santos. Daquela época. Ah, o Renato. Trio jovem. Mas eu deixa eu falar de craques aqui, falando do Palmeiras. Vamos falar de outro craque. É, Vinícius, o Cleiton Xavier, craque de bola. Já pensa em título da Libertadores do ano que vem. É, ele tá empolgado, né? Ele disse que é o mais importante, né? Empolgou? É, sonhar, né? Né. Mais um sonho? Custa nada, é de graça sonhar. Mais um sonho bem real, né? Opa. Revelações. Vamos esperar. A gente tá falando de Libertadores? Sim. Sim. É. Eu acho que o Palmeiras vai causar. Eu acho que vai forte. Tenho certeza, vai muito forte pra Libertadores. Sim. Mas a Libertadores é um torneio mata-mata. E é diferente, não... né? Então, o clima. A gente não sabe se vai ganhar o campeonato futebol, esse ano. Tudo muda. Se o Palmeiras não ganhar o campeonato brasileiro esse ano. Não vai acontecer isso. E tudo muda, né? O clima muda, o ambiente muda. Então. Sim. Complicado. Vamos falar do rival agora. Solta o hino do Corinthians aí. É, o Timão tem a lista de possíveis retornos de empréstimo, como o Vitor disse, Maicon, Mendonça e Alan Mineiro. Nossa. Que trio, hein? Fala, Vitor, do Alan Mineiro? Não. Solução. O que você desse falou, hein? Ele quebrou a balança. Desse eu nem falo. Do Tite, esse foi um grande erro do Tite. Trazer o Alan Mineiro e jogar e deixar ele titular na Libertadores, o Alan Mineiro. Não, e pior, que ele foi pro América Mineiro. Ele grande, tá no Bragantino grande, agora. Bragantino? Tá no Bragantino é, agora. Tá ali, né? Tá jogando na Série B. Ele é o camisa 10 do Bragantino, tá em formação. Melhor meia ofensivo Alan do Mineiro. Futebol brasileiro, no meu ver. Aí tem o Mendonça, que tá atualmente no time do New York City. Vai ver, ele aprende a chutar com o Lâmpada ali, né? Davi é Vila, Vila, né? Com o Pirlo. Ou se não, ele fala, nossa, eu vou eu me aposentar, eu acho que ele vai, né, aprender a correr mais ainda com os três no time. A velocidade é 99 dele? É, com mas certeza. Com o Pirlo e com o Lampard no time, é aí que ele corre mesmo. Ah, com certeza, né? Porque eles estão meio lentinhos, né? Aí tem o Maicon, né? Que é o novo Elias, mas pra mim tem que ter tempo, né? Como o Dali falou dos jogadores do São Paulo. Tem que colocar pra jogar, pô. Ele coloca o Williams, pô, desculpa, não dá. Véio, se aposenta, Christian, outro também, enfim. Tá na hora de dar rodagem, né? Tá com puto. Certeza. Tá bravo. Tá puto? É, eu senti também uma revolta no coração. Foi de, acho que foi eu partilho da mesma revolta dele. Da mesma? Pelo futebol brasileiro. Eu entendeu? Eu acho que o Corinthians é um clube muito grande pra viver nessa situação. Tem que ter jogador, tem que valorizar a base, com certeza, mas tem que ter um elenco que jogue bola e não faça aquilo que fez no sábado, enfim. Ele falou do Williams. Williams contrata o Dali que a gente ganha o Campeonato Brasileiro. É assim que eu gosto. Contrata quem? O Dali. Dali. O Dali assina nome. Com o Corinthians, se for por uma quantia grande, que eu tô disputado por grandes times da Europa. Sério? Sim, Magic Jota. Eu, né, acredito. Mas eu não recusaria uma proposta aqui no Brasil mesmo. Ele falou do Williams. Eu não sei por que ele colocou o Williams sábado. Eu Williams, não sei por que contratou então, há seis anos atrás, o Williams era bom volante. Ele fez um grande campeonato pelo Flamengo. Sim. Ele roubava várias bolas, mas o Williams agora não tem qualidade nenhuma no passe. Ele foi um volante inútil. Ele não sabe dominar a bola. Inútil, ele não roubava uma bola. Sim. Ele não roubava uma bola no sábado. Não serviu pra nada. E ele não sacou o Williams. Aí ele colocou o Camacho no segundo tempo, né? Que eu acho um bom jogador. E aí, pra mim, melhorou um pouco. Só que não como o primeiro volante. Acho que ele é mais distribuidor. Ele não é, tipo, aquele cara que marca toda hora. É pra mim ser de um volante a la Ralf. Porque o Christian é um semi-aposentado, né? Tá ganhando dinheiro lá por ganhar, mas jogar que é bom nada. Então, eu concordo com você. O Williams foi bom. Não é mais, né? É que nem muitos do próprio elenco. É que eu acho que agora os times... Acho que o futebol muda muito, né? Acho que, por exemplo, não precisa de um volante só marcador. Os dois volantes precisam tanto marcar quanto atacar. Por exemplo, o Santos. O Thiago Maia marca, jogando bem, né? O Thiago marca bem e ataca muito bem. Não, sim, mas a qualidade dele perto dos dois, junta os dois, o Thiago Maia é bem melhor que os dois ainda. Os dois, você fala... O Williams e o... Camacho. E o Christian. Não. O Camacho, ele é bonzinho. Aí não bonzinho, dá, mas o Williams dá e Christian evoluir. Não dá. É um Romero, é esforçado, mas não vai pra frente. Então, mas eu concordo com você. Não entendo por que o Christian não é utilizado, gente. É que o Ralf saiu. Sinceramente. Ele, foi você já viram o salário dele? 400 mil. Meu? Não, pra mais 500. É 400. Eu acho 500. Que 500 mil, se abaixo. Não me engano. Bom, enfim, é abaixo muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. E o contrato é longo. Ou seja, foi um erro enorme da diretoria. Não. Que acreditou que ia ser o Christian de 2009... Que fez aquele gol que mostrou gesto obsceno contra o torcedor de São Paulo. Acho que foi um gol importante, viu? Bom, foi um gol importante, mas não pode ser um... Não. O cara não pode contratar jogador. Atribuindo sempre a uma coisa que o cara fez. É que ele é líder fora do campo, né? Entendi. Então... E justamente isso que eu ia falar, é só rapidinho, Gui, pra falar que o Oswaldo tá buscando justamente por jogadores que tenham essa característica de líder. Ah, daqui a pouco ele compra o Rafael Marques do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras vai gostar. Ah, sim, e o do Corinthians também, inclusive. Mas, enfim, era isso. Busca por atletas profissionais e que tenham liderança dentro da equipe do Corinthians. É, ele sempre faz isso, mas agora falando um outro assunto que tá irritando o corintiano, é a Arena, né, que tá com sérios problemas aí de cair pedaço de mármore do teto, invadir a avenida, essas coisas. Só que a Odebrecht garantiu a segurança da Arena. Agora é pra ficar tranquilo, né? Se é a Odebrecht... Agora eu tô tranquilo. Agora eu vou no jogo do Timão. É a fonte da verdade, é a Odebrecht. É. Bora pular nas cadeiras. A Odebrecht honesta, né? Quase não tá na Lava Jato. Tô tranquilo, então. Ela não derrubou nada lá, né? Eu acredito que muita coisa vai aparecer ainda com esse estágio do Corinthians. Eu pensei na Lava Jato. Que você ia falar que muita coisa, ia cair. Aí. Não, Deus queira que não. Tomara Mas que não. Acredito que vai abrir a delação da Odebrecht, né? E acho que muita coisa vai ser... vai aparecer ainda em relação ao estádio do Corinthians. Como é que pode um estádio de 1,5 bilhão e ter coisa caindo? Não faz sentido nenhum. Sim. É com... sinal de que, obviamente, teve coisa errada lá dentro. Com dois propina. Anos. Sim. É novo o estádio. Novo. Olha o que o Corinthians comprou, gente. O Corinthians acabou. Essa administração foi horrível. Tá sim. acabando com o clube. O clube tem que pagar um estádio, sendo que não tem o dinheiro. Não, não tem dinheiro. Porque o Corinthians vai ter que voltar a jogar no Pacaembu. E fica esse... Aí o Corinthians quer dar o estádio para o Debrecht fala que é do Corinthians. Ninguém tem dinheiro para pagar esse estádio. O que, que vai fazer com um estádio desse? O que Santos tá vai vir comprar o estádio. Santos, que tá de olho em outro estádio, faz show, já lá. Pode comprar o estádio. Lá quis não fazer... dá pra fazer show. Não dá pra fazer. É no extremo da Zona não, Leste. Com todo respeito, que... vai fazer em Itaquera? Não dá. Mas vai ter não? Show lá. É show de funk. Não? Mas por que não? Um baile sábado funk. Agora. É verdade, show de quem? Vai ter show do Criolo, MC, dá um acho pessoal... Mas é MC Bin Laden, é aquele, lá. É aquele evento que, por exemplo, dura o dia lá, só que o ingresso é R$20, exato. Entendeu? Não, exato. Sim. Um show como o Allianz Parque recebe, assim, de grandes proporções. Não vai ter. É realmente... É muito longe. Você pro é muito longe. Você fala do Allianz Parque. Não sei por quê. O Vinícius vai nesse é porque eu moro perto da região. Não, porque eu lembrei do Vinícius falando sobre o gramado por conta dos shows e tal, e aí eu me referi é porque eu moro perto da região. Tá, sim, tá. Você também. Vai no show claro. do Justin Bieber? Ele comprou. Não, ele comprou. Ele comprou sim, ele comprou. Tá mentindo, ele me falou. Já okay. deixou um parente presente. Acampado lá pra conseguir já. Entrar. A verdade é que o Corinthians quis ter um estádio a qualquer custo e não viu o que aconteceu. E foi muito custo, né? Foi muito custo. HP pode quebrar, acho viu? Que teve toda a pressão por conta da Copa também, pra ficar pronto às pressas, enfim. Bom, depois desse desabafo do Vinícius Henrique, eu concordo em tudo, concordo totalmente. A gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já. Depois falam que eu sou palmeirense. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Down like an armor getting flame. The shame, the one, two. seu aí, meu arredondo. Estamos de volta e agora para falar de seleção brasileira, que agora tem, que hoje tem jogão. Game Day. Hoje tem clássico e daqueles. Pessoal, quando fala de seleção brasileira, agora fica feliz, né? Sim. As coisas mudaram. Quem diria? Fala aí, Rafa, você soltou, solta a bola. Adora a seleção brasileira, então solta aí, começa aí. Claro. É, eu queria falar sobre uma matéria também que eu vi, bem legal, que pontuava as diferenças entre Brasil e Argentina hoje. Tipo, 5 meses atrás era totalmente diferente. O Brasil estava numa fase muito ruim, querendo trocar de técnico, enfim, todos aqueles problemas. E hoje em dia é totalmente o contrário. Hoje em dia é a Argentina que está passando por esses problemas. Ninguém gosta do Bauza. É, queria um outro treinador. Inclusive, o jornal argentino Olé classificou o Bauza como um técnico de emergência. Enfim, eu acho que o jogo de hoje vai ser um jogo, como o próprio Tite disse, um jogo que para classificação são os 3 pontos. É, enfim, para um ou para outro, mas a dimensão do jogo e ainda no local que vai ser, no Mineirão, no palco do 7-1, que eu não tenho muita certeza se uma coisa tem a ver com a outra, ainda não formei minha opinião sobre isso. Mas enfim, são fatores que deixam o jogo, que já é um jogão de bola, jogaço, ainda mais interessante. Então, acredito que todas essas coisinhas que a própria imprensa coloca acrescentam. Porque são fatos. São coisas que vão contar de uma forma ou outra. A Rafa citou o Bauza, e que tá sofrendo muita pressão na Argentina, né? Eu acho assim, duas coisas. Eu acho que pode ser cedo para você cobrar o trabalho do Bauza. Mas é impossível você não fazer a comparação com o Tite, porque os dois chegaram, sim, ao mesmo tempo. E a seleção com o Tite subiu muito, e com o Bauza... Não ganhou o jogo contra o Uruguai, que tava com o Messi. Só venceu esse. E depois foram 2 empates, se não me engano, e perdeu pro Paraguai em casa. Isso, perdeu, empatou com a Venezuela, empatou, não lembro mais com quem. Eu também não me recordo. Bom, enfim, são resultados ruins. Sim. Enquanto quase... o Tite... Não pode falar. E quase tomou gol do Romero, hein? É verdade. Romero. É verdade. Guarde esse quase nome, tomou gol do Romero. Mas enfim, fala, Rafa. Você ia falar? Não podem falar. Eu ia falar isso, que é impossível você não comparar os dois trabalhos, né? Porque os dois chegaram ao mesmo tempo e o Tite vem fazendo excelente trabalho. É porque o Bauza também não teve o Messi. E o pessoal fala, sim, que o Messi não é importante e o Messi sempre... Todos os jogos que ele jogou na Argentina é 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Se o Messi não é importante, eu não sei quem que é não, importante. Não, porque tem aonde? Gente que fala que o Messi não é decisivo, sim, na seleção, o que eu acho mais justiça. Inclusive, nesse mesmo trecho que eu peguei dessa nota que o jornalista do Olé da Argentina falou que o Bauza é técnico de emergência, eles citaram também o fato de que o Neymar não é tão importante pro Brasil, e isso foi uma coisa que a ida do Tite à seleção comprovou. E pelo contrário, o Messi é totalmente decisivo para a seleção da Argentina. Uma prova disso foi quando o Messi, lá na Copa América, lá do Centenário, aquele gol de falta, sensacional. Sim. Sensacional. E sem ele, eles não teriam chegado até a final. Não. Isso é óbvio. E sem o se não fosse o Higuaín, eles teriam ganhado as 3 competições. É verdade. Só. O Higuaín, para mim... Ele é ruim, não, desculpe. Pra mim desculpe. Também, Deus, ele pra é mim ruim. Também. Ele tem Deus. Gente aqui, eu não vou citar nome, Matheus, mas gente... Matheus, Felipe, Luiz, todo mundo acha ele bom, eu não acho, eu não ele consigo é grosso. Ver Guaim, ele eu bom. Acho horrível. Ele é grosso. Pra ser sincero... Eu acho ele horrível também. Os caras que jogam... é melhor que ele. Mas... Olha, é complicado. Eu não acho os atacantes da Argentina tão bom assim do jeito que falam. Nem o Agüero? Então, por exemplo, tem o Lamela, Dybala. Não acho nada pra demais. Mim é Di Maria, Dybala acho bom. Mas pra mim o ataque é Di Maria, Agüero e Messi. Então, o Di Maria também acho que caiu de produção. Jogou muito aquela Copa de 2014, mas também não tá mais do jeito que tava, o Di Maria. Você não vê ele se destacando muito. Tá bom, mas Dybala, Agüero e Messi. Dybala, Agüero e Messi. É bom. Aí é muito como fácil. Como é que você fala aqui? Mas ele não vai jogar com o Agüero. Ele não vai jogar com o Agüero. Aí tem Gaetan também, que é bom. Outros. Tudo bem, mas aí, só que ele não vai jogar com o Agüero hoje. Acho que ele vai escalar. Você tem a escalação ou não? Tenho, vou pegar aqui. Então passa aí a escalação. Ah, você... Não, pode ir falando. Vai falando aí. Eu acho que ele ia jogar com o Higuaín. Ele tá maluco. O Higuaín vai jogar. Não dá. Ele é grosso. Eu tenho certeza que ele vai fazer um hat-trick. Vai fazer gol hoje, pode gravar. Porque assim, ele foi artilheiro da Série A. Só que, velho, quem tem de bom naquele campeonato? Só Roma. É centroavante. Centroavante. Ah, não, centroavante. Mandzukic. Mandzukic mais ou menos. E o Dybala. Que é meio X. O Dybala, pronto. Sim. Acabou. Posso falar a escalação? Diga. Por favor. Bom, a escalação da Argentina, Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori e Mascherano, Biglia, Enzo Pérez e Di Maria, Messi e Higuaín. Emanuel Mazza do Brasil, hein? Repete pra mim. Repete pra mim. Emanuel Mazza, grande lateral esquerdo. Você repete pra mim o ataque. Você joga, atacante joga no São Lourenço, Emanuel Mazza. Messi. Higuaín. Nossa. É, Rafa, a do Brasil, do Brasil. Sim, claro. O Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e Neymar. E na frente, o Gabriel Jesus. Alisson, o melhor jogador disparado. Eu só discordo do... Você gosta dele? Só discordo do Paulinho. Sensacional. Paulinho? Maravilhoso. Cara, eu fico com a na boca Paulinho, quando eu lembro do Alisson. Tyson, Renato Augusto estão lá pra ser líderes só. Ah, tipo, mas eu acho que o Renato Augusto tá jogando bem. Joga bem. Eu acho que ele acrescenta tecnicamente... Dentro do campo ele acrescenta algo a mais pro time. Mas o Paulinho, não, sim, que... o Paulinho não tá jogando bem. É que, por exemplo, sei lá, numa Copa do Mundo, ele não vai disputar a Copa do Mundo. Então, daqui acho dois que, anos tipo, não. Pra jogar agora, até é vai, que depende né? o que você. Razoável. Depende do que você quer pensar. Então, por exemplo, muita gente fala que seleção é momento. Você tem que pegar os melhores do momento. Então, por exemplo, o Renato Augusto sempre que tá jogando, ele joga muito bem. Mas acho que daqui dois anos ele não vai jogar a Copa do Mundo. Aí, então você pode pensar, ah, então eu quero o cara que vai jogar daqui dois anos a Copa do Mundo. Não quero quem é que tá jogando bem no momento. Aí você não vai chamar o Renato Augusto, entendeu? Sim. Que eu quis dizer? Não, e daí não, a seleção concordo. Não ganha e vai falar, entendeu? Não, mas chama alguém que tá jogando bem no momento. E fica nessa. Então, é que Tyson não tá, Paulinho, é... Mas o próprio Tite já disse que não é a seleção que ele quer pro final. Ele não convocou o Douglas Costa? Ou convocou? Convocou o Douglas Costa. Convocou. Vai mas jogar tá com a camisa 7. Errou. E ele vai jogar o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho. Lucas. E Neymar na frente, Gabriel Jesus. É, o William eu não gosto, eu acho que tinha que sair mesmo. Não sei vocês, eu não... É que a mãe dele faleceu. Então, acho que o baque, quando alguém dessa importância... É complicado. Que jogador? O William. Mas eu acho que ele nunca jogou bem na seleção. Ele chegou até um patamar e não subiu na mais. Na seleção, não. Só o Paulinho, né? O Casemiro tá machucado. Tá voltando. Tá machucado. Quem vocês colocariam no lugar do Paulinho? Beleza, ninguém, né? Não, eu colocar ninguém. Você quer que eu fale Tchê? Não. Por que Tchê? É, eu falei Moisés outro dia. Alguém todo que mundo foi convocado. Xingou. Rodriguinho. Nossa. Mas eu falei outro dia que depois de Renato Augusto e Fernandinho, o melhor volante que a gente tem no mesmo estilo é o Moisés, todo mundo me xingou, só ouvindo. Não, Luiz Gustavo que eu não colocaria. Rafael Carioca. Não. Rafael Carioca. Não, Moisés é melhor do que o Rafael Carioca. Concordo com vocês, Moisés é bem melhor. Do que o Rafael Carioca? Melhor. Moisés, Melhor. Eu acho que o Rafael Carioca joga muita bola. Eu acho que os dois jogam, mas eu convocaria o Moisés se não tivesse esses... Poderia colocar o Fernandinho de... O Rafael Carioca de primeiro e o Fernandinho de segundo. Ou coloca o Rodrigo Caio e o Fernandinho. Por que não o Moisés e Tietê? Por que não? Por que não o Hudson e Thiago Mendes? Porque não dá certo. Não, porque não dá certo. Mas o Moisés Tietê não é agora pra seleção. Deixa eles se preocuparem no Palmeiras primeiro. Eu acho que o Tite tem tanta moral que qualquer pessoa que ele escalar ali, você vê a escalação já é, na não primeira, fica... Você na vê primeira com outros dele, olhos. Na primeira escalação dele, ele convocou o Tyson e ninguém falou nada. Sim. Então, comentaram ali rapidinho. Mas se o Dunga fizesse isso... Exato. Mas eu falar. Nossa, eu ia falar. Ser o... Nossa, Tyson, o que que tá levando esse cara e não sei o que? É mas complicado. Eu tenho uma grande expectativa. Nem aquele Fred lá, né, do Shakhtar. Mas vocês sabem que isso é contato, né? Ele conhece o jogador, é uma palhaçada. Não é que o jogador tá indo bem. Isso daí é porque conhece, dá aquela ligadinha, você foi pra seleção, lembra que a gente trabalhou junto? Me coloca aí, eu vou aparecer na mídia, vou... Ah, essas coisas não me enganam. Você tá chamando Tyson o Tite de antiético? É palhaçada, falando Tyson, em ética, desculpa. Eu queria justamente pontuar uma coisa que eu achei muito, muito interessante o Tite ter falado, que foi a questão de ele foi perguntado na coletiva como faz pra parar o Messi. Eu não sei se vocês viram essa coletiva dele. Quebra a perna dele. Dá um tiro. E daí ele falou que o Messi não se para, bem como o Neymar também não se para, mas existe... táticas, técnicas, enfim, que diminuam as ações desses jogadores. E aí eu achei muito legal ele ter falado o seguinte, que não perguntou pro Neymar, no caso, como o Messi é, enfim, coisas assim que o Neymar, por estar no dia a dia, sabe, porque ele acha isso muito antiético. Que ele acha antiético você perguntar para um jogador coisas sobre um cara que trabalha com ele em um outro ambiente. E que o mais provável, mais... não mais provável, mas o mais aconselhável a fazer nesses casos é falar com algum ex-jogador, com alguém que tenha jogado com ele, mas que não seja mais um companheiro de trabalho. É que, por exemplo... Genial, Tite, né? Quando ele foi perguntar para os ex-treinadores do Neymar como ele jogava, para mim, eu acho que é parecido. Eu acho que não é antiético, porque, poxa, você quer ganhar, cara. E o Messi é o Messi. Mas se fosse, sei lá, um Di Maria, pô, beleza. Mas é o Messi, é o melhor jogador sim, dos últimos 20 caso, anos. Sim, mas nesse caso ele também citou que existem dados, existem estudos, agora, inclusive. Tá é o quê? Discutir ética agora no futebol. Não, Não, é que eu achei muito legal o Tite, propina, sabe, ter falado isso. É o eto jornalístico. É política propina no futebol. Errei uma palavra. É política. E é que o Guardiola fala que uma forma de tentar marcar o Messi é você tentar evitar que a bola chegue ao Messi. Mas não, dá, não deu muito certo, né? Porque o Messi continua... É uma tática fazendo... bem furada, né? Você tentar, você tem que tentar... Parar o Messi não vai dar, certo? É muito difícil. Um cara marcar... Mas você vai marcar o Messi... Não, não vai dar. Mas vai que às vezes ele passa mal lá no meio do jogo, é. Aí... Então, aquele vômito mas básico. Mas ele não passa mal, né? Tentar evitar com que a bola chegue nele. Já sei. É uma coloca ideia de jogo. Coisa estragada na comida dele. Ele não vai jogar bem. Então, mas não dá pra parar o cara. Então você tem que tentar achar uma, alguma forma pra que pelo menos evite... Só orando mesmo antes do jogo. Também, é uma forma boa. É, uma, é, é verdade. Acendeu umas que, velas. Poxa, é que, poxa, tem... Daniel Alves já jogou junto. É, o Daniel o Marcelo enfrenta ele há 20 anos. E não nunca sabe se como deu para. Mas, Victor, até aí o Guardiola também treinou ele. O Neymar. Durante anos e tomou 3-0 dele com aquele lance que ele derrubou o Boateng no chão e deu uma cavadinha no Neuer. Ah, mas o Boateng. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Já sei. Coloca o Neymar pra marcar ele. Um marca o outro. Entendeu? Não tem jeito. Coloca o Alisson pra marcar o Messi, que aí o Messi dá uma segurada. Devia ser a mesma coisa. Devia ser a mesma coisa quando tinha que marcar o Maradona. Devia ser a mesma coisa. Quem foi Maradona perto de Messi? Zoeiro, vem cá. Calma. É, mas esses caras só paravam, você batia. Então, não dá pra parar. Então bate nele. Quebra a perna dele. Não, mas o Tite não joga assim. É. Não, sim. Ah, então, tipo, sei lá, mas coloca se, o que dois, eu acho, se o Tite sabe, ficar dois na mesma. Se o Tite ficar, sei lá, respeitando e ficar pensando em antiética e essas éticas. Coisas... Vai deixar ele jogar. Mas o que vai adiantar ele saber sobre o que o Messi... Eu acredito sobre como que... o Messi é. Não, eu não... Eu sendo acho que ele não... já vê o Messi toda vez jogando, entendeu? Não vai resolver muito. Não vai resolver muito. O time como joga com o Messi, vai, sei lá... O Neymar fala, ó, é tal jogador é ficar aqui, é tal ficar aqui, marca em zona... Mas jogadores marca são diferentes. Dois. Por exemplo, não, no Barça ele joga com o Iniesta. Mas pode funcionar, pode funcionar. Né? Tipo, a marcação, a eu marcação. Eu tô com o Tite. Também tô com ele. Eu tô com o Tite. Eu acho que às vezes... Pelo Tite ser um cara muito correto e tal, às vezes ele faz um negócio e todo mundo baba. E às vezes. Sim, às vezes é o. Ah, não, sim. Sim. Mas ele tem erros também. Sim, é verdade. Eu não é um cara. Eu entendo que ele vê como antiética. Eu acho normal o cara perguntar pro companheiro de time dele como ele é no jogo. É que eu só acho que isso não acrescenta muito, não vai fazer muita diferença, entendeu? Ah, mas. Eu acho que é normal, Gui, a partir do momento que você tá querendo saber por curiosidade. Eu acho que quando você quer pegar essas informações já pra criar um plano contra o cara, eu não sei, são ambientes diferentes, tá na seleção, Barcelona é uma será outra coisa. Será que o Balsa fez a mesma coisa em relação ao Neymar? Ah, não, não fez. Não fez. Ah. É que não sabe também. É Zabaleta e qual que é o outro? Emmanuel Mas. Os laterais, tá falando? Não, o lado direito. O Zabaleta e o Otamendi. Acho que é o Otamendi. Estão numa péssima fase. Pô, Neymar vai rolar ali. Pode ser também. Não, Broly, acho que acho vai, não, ser, um, acho vai que ser um não jogaço. Preciso. Ah, vai ser um jogaço. Maior clássico das Américas, né? Sim. Mas enfim, quero eu ver. Achei desnecessário essa coisa do Tite. Também não vejo com grande importância perguntar do outro jogo. E também não quero saber se ele entende de tática ou não. Se ele vai, eu acho que ele vai montar o time tranquilamente e vai preparar o time para o jogo... Do jeito que ele achar melhor. Eu não melhor. Sei como eu faria pra parar o Messi, sinceramente, eu não sei como. Lembrando o jogo que é 9h45, tá? Que eu tinha esquecido de falar. Eu não sei como. Não tem como parar. Até porque eu não sou treinador, né? Não sou nenhum... É, eu acho que a gente é brasileiro e a gente quer que ele seja parado, mas parar o Messi é uma besteira, né? Porque é o que ele joga. Tente não parar, tente só atrasar. Acho que um atrasado vai fazer. É o que ele vai tentar fazer. É o que ele vai tentar fazer. Mas ele fez isso na entrevista, não dá pra parar ele. É o que ele vai fazer. Concordo. Eu acho que é o que tem que fazer e... Enfim. Como é que tá a expectativa? Vezes... Todo mundo tá com a expectativa grande, né? Eu ia falar pra vocês falarem os palpites do jogo de hoje. Vou começar aqui pelo Vitor. Quando vai ser? Quando hoje? Quanto? Olha, eu acho que vai ser 2-1, viu? 2-1 pra quem? Você tem que dar para o time. Calma. Para o Brasil. Beleza. Rafa? Eu acho que 2-1 Brasil. Dali. 3-1 pro Brasil. Vini. 2-1 Argentina. Babá ovo do Messi, viu? Pelo amor não, de Deus. Não, acho que vai ser 2-1 Argentina. É, Cristiano Ronaldo dá um show de bola. Mas eu vou torcer Brasil. Sobre o palco do jogo, ninguém quer falar nada? Eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bom, vamos mudar. 7-1 pra Argentina. Mas esse estádio, certamente o Mineirão foi escolhido justamente por conta desse Desse fato. Desse episódio, eu acho. Poderia ter sido escolhido qualquer estádio, gente. Por que você vai escolher justamente o Mineirão? Porque não pegou um Maracanã da vida, Brasil e Argentina no Maracanã? Você tem que jogar em Minas Gerais algum dia, ué. Exato. Contra a Argentina? Mas qual o problema? Não tem problema nenhum. Se o time é bom... Pra mim, nenhum problema. Maravilhoso. Você achou que, por exemplo, a final das Olimpíadas lá e a vitória do Brasil foi revanche em cima do 7-1? Não. Não foi. Não. É a mesma coisa de estádio. Estádio não tem nada a ver com o jogo passado. Dá mais jogo de seleção, não vai influenciar Sim, muita coisa. Sim, eu também acho. Eu acho que é só um fato a mais pra imprensa comentar. Se o time for bom, o time vai jogar bem Sim. em todos os lugares. Sim. Só se o psicológico, né, estiver meio... Pô, eu fui aqui, né? Mas 7-1. Mas quem tem, Dudu? Pois é, exato. Quem só tem? O Fernandinho. Fernandinho, só. Marcelo. O Marcelo. Mas Dani, não vai. Daniel, as coisas mudam, as coisas passam. Assim, treme assim, meu Deus. Mas... Não, eu acho que também não tem nada a ver, não. Acho que o estádio foi escolhido propositalmente. Mas se não ganhar também, vão falar Exatamente. Isso. Exatamente. Se não ganhar, vão falar desse negócio. É que a gente é idiota. Que não tem nada a ver. Né? A realidade é que a gente é idiota. A gente não me coloca nessa, não. Não tem nada a ver. Não, com certeza. Você também é não, é porque a realidade é que assombra ainda, né? Eu acho que ainda assombra esse episódio que aconteceu. Então acho que todo mundo vai acabar lembrando mesmo. Sempre que tiver um jogo lá, alguém vai puxar esse assunto e vão debater sobre isso. Mas acho que já passou, sabe? Não tem o que falar mais disso. Hoje é um jogo, outra coisa, eliminatória, Brasil e Argentina, jogão, vamos curtir, aproveitar e torcer, é isso. Também acho isso e vamos mudar o formato da bola para acabar o programa, que hoje tem NFL. Nossa. E Vini vai comentar Vinícius comigo. Vinícius não sabe nem o que significa isso. Aí, ó. Eu fiquei empolgado com ESPN, esse jogo, inclusive, queria mandar um abraço pros meus colegas da ESPN. Grandes colegas, né, Thiago? Mas vamos falar do jogo de hoje, que tem Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Vinícius, quer comentar? Que jogo! Vai ser um jogo muito legal aí. Jogo muito bacana, né? E aí é isso aí, né? Eu vou explicar aqui pra você, Vini. Então você explica, vai. Ó, o Baltimore Ravens vai enfrentar o Cleveland Browns. Ah, Cleveland isso aí eu já Browns entendi. Pela conferência da AFC Norte. Aí você já travou. Aí você já... É como se fosse o são grupo quatro, deles. São quatro, não são conferências? Não, são duas conferências com 8 grupos. É tipo a NBA. Então, 32 times. A conferência é o que? Norte? É, americana e nacional. Norte, é um pouquinho sul, leste, diferente. Também tem aí Norte, Sul, Leste, Oeste. É, que já ouvi dizer. Aí, dentro dessa. Tá vendo? E eles vão se enfrentar. E dentro daquele grupo, os dois melhores classificam, né? Uhum. O melhor é o Baltimore Ravens, que tá 4 vitórias e 4 derrotas. E o Cleveland Browns é o pior, que tá com 0 vitórias e 8 derrotas. Tá bem, então time. Vai ser goleada. Eu acho que mesmo jogando em casa, o Cleveland Browns não vai ter jeito e vai perder mais uma. Não vai ter o que fazer. Eu também acho, hein? Você também acha, né? Depois dessa análise... Chuta um placar aí. Chuta um placar. 7-1. Aqui 7-1. 7-1. 7-1 é pouco, não é? 7-1 é bem é pouco. É muito pouco. Não dá pra fazer um 49-0. 51-2. 2 dá, 2 dá. Dá. Somente dá. Um safety na partida. 2 dá? É, 2 dá, é safety. É quando o chute? Não, é quando o cara tá segurando a bola de ataque. Dentro da própria end zone dentro... e ele é derrubado isso na, mesmo, no seu Thiago. Campo de defesa. Um gol contra. Então, eu tentei cara assistir, é ruim, mas eu não né? gosto. Então esse cara... Não, é porque ele às vezes a linha defensiva não consegue... Opa, não desculpa, consegue segurar, a, né? A ofensiva não consegue marcar, e aí o defensor chega, derruba o cara, e aí é tipo um gol contra. Esse aqui é tipo um Williams, assim. Isso mesmo. Entendeu? Grande jogador, viu? Mas para o ouvinte, Baltimore Ravens... Nossa aposta deve ganhar é Baltimore tranquilamente. Ravens. Eu vou ser sincero. Assista o jogo do Brasil. Eu tentei assistir várias vezes a NFL, mas não dá. Tentou, né? Eu imagino. Eu juro por Deus que eu tentei. Juro por Deus que eu fiquei só... assistindo. É, o Vini prefere ver o jogo do Palmeiras. Mas vamos chegando ao final de mais um programa. Sem dúvida, porque é, então vamos lá, fechando o programa aqui. Boa noite, Vitor. É com você. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavão. Mito, Flavão. Boa noite, minha mãe. E um abraço para o meu amigo, que eu esqueci o nome dele. Isso mesmo. Como assim? À frente dele, Rafaela, boa noite. Boa noite, gente. É isso aí, vai Brasil e até a próxima. É a segunda vez que eu falei à frente dele e ela tá na minha frente, não tá na frente dele. Tudo bem, tudo Do bem. Do lado de Rafaela agora sim. Thiago Dalli, boa noite. Depois de 5 meses fazendo sua estreia aqui na rádio praticamente. Muito obrigado, Guilherme, pela belíssima apresentação. Flávio Rangel, na Sonoplastia, nosso mestre. Obrigado, bancada. Um beijo pra minha família, pra todos os meus fãs. E fiquem com Deus, até a próxima. Boa noite, Vinícius Palmeirense Henrique. É com você. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E isso é uma falácia, né? É. Eu tô vendo falácia. Seu sorriso. Não, você também é palmeirense, tá falando o quê? Sou palmeirense, sou corintiano, sou santista, sou tá São Paulino. Boa noite. É isso aí. E vamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço a todos que estão aqui presentes, inclusive o nosso Vinícius, Thiago, Rafa, Vitor. Vitor, já tá mais calmo, porque você tava puto. Você tava puto com o Corinthians. Hashtag descubra. Sonoplastia de Flávio Rangel. Fico por aqui, até a próxima. Fui! Rádio Mackenzie.